desse mundo que nos dói. Eu procurei ficar mais perto do lugar que é você. Foi como ver que perto de um fim, o mesmo final, nada vai morrer. Como os lares querem par, venha e não querer. Foi.